Forever 2019. Portal do Arrocha. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinho meu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. E quando longe eu estava, percebi que o teu carinho e o teu amor eram pra mim. Como um sussurro, ouvi tua voz no meu silêncio, me chamando cada dia mais pra ti. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir, e com um beijo e com um amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais, mais de mim, muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir, e com um beijo e com um amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Me apaixonei.